sonrisa minha segurou seu mesmo passo. Se o bicho pega pro teu lado, véi, um abraço. Por isso a minha.